desde a década de 40, André Luiz, tem a oportunidade de descrever para o médium Francisco Cândido Xavier em suas obras. Então, Sérgio Felipe de Oliveira tem a oportunidade também de afirmar que na questão de que quando utilizamos mal o sexo, quando buscamos as viciações, o nosso chakra genésico se expanderia, segundo a sua opinião pessoal, se transformando em um centro de força, um centro gravitacional hiperdimensionado e que, portanto, a pessoa vai necessitar equilibrar aquelas forças. Então, numa reencarnação compulsória, na polaridade invertida, Deus permite o mal, aquela experiência dolorosa, somente porque dele saberá que nascerá um bem maior. Toda prova rude, dizem os Espíritos no Evangelho, que Allan Kardec nos trouxe, é quase sempre o indício de o fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento para o Espírito. É um tratamento intensivo, um tratamento de choque, para que em uma única existência o Espírito dê um gigantesco salto na sua evolução espiritual. Então compreendamos essas provas difíceis, dolorosas, como aquela encarnação no corpo físico funcionando como filtro, como carvão, como uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo, que vai impedir novas quedas, assim como as doenças muitas vezes são remédios para as nossas dificuldades, para que não cometamos novos equívocos. É às vezes o recurso que a divindade possui para nos auxiliar, para que não caiamos em novas faltas. Vamos encontrar, portanto, várias causas, as causas espirituais também gerando problemas na área da homossexualidade. No livro Sexo e Loucura, nós temos a narrativa do caso de Lício, que é violentado em sua juventude por um de seus tios. A criança desenvolve, porque já tem a propensão para a homossexualidade, e é atendida em um centro umbandista. Eu acho muito belo essa passagem de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando que onde existe o bem, há espíritos superiores para nos auxiliar.